190, 97, 8, 9, 3, 1, 2. Completa LS, pistão no zero, corre 118, 95. 3859, estabilizado de LS, cheque saidão no zero. 3859, cheque 3. Vai estar travado. Repouso, pistão no zero. Vai ter 140 graus no 2 nós e ajuste no 0 no 7. Tá 3859. Tá 3859. Até o ponto de espera da OFF, fechando o plano. Agora. Seria confirmado, autorizado, né, o procedimento para hoje, né, 6312? Positivo, tá livre. Ok, livro 6312. Papá Romeu, Charlie Alfa Tango, controle. Você em condições visuais, frequência livre, na escuta regressa, informe tempo estimado remanescente de voo até o regresso. Mais um, ok, chame no regresso, tango. Chame no regresso, tango. TK-12, complete LS, 1895, torre. 1895, torre, Oxanem, 6312. Salvador, boa, Xanã 6312, estabilizado. 6312, continua a aproximação, aguarde, está aí. Guarda, o 6312. Vai 3859, direito no 211, no solo ao 50. Aviva solo, 21, tan 38, tipo. Valor, bom dia, gol, colono 60. Papá. No 60, bom dia, sono identificação. Direto Duna, 10-3, mil pés, altímetro 10 no 7. Direto Duna, 1017, gol 1960. Azul 2796, passa nível 1-60 para 1-70, serviço radar encerrado, 65 milhas do Nordeste. Chama agora controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Aracaju, 120, decimal 3, Azul 2796, bom dia. Isso. Controle Salvador. Salvador, bom dia, é o Azul 2590 com a Papá. 2590, bom dia, contato radar passando através de Coral. Quando pronto, desce para 050, direto ITAP, 2590. Gente, no ideal, para 050, para ITAP, 2590. Seco, mantenha visual, direto rotatória, chão para descida. Direito 2-1-1 no solo 5-2. Direito 2-1-1, direto direto Salvador, aguarde orientação para a rotatória. Decolagem, né? Então, 5 graus no 3 nós, a gente no 0 no 7, também que mais. Alô, Xanar 63, 1-2, taxi via Alfa Chamiento Juliette, bom dia, bem-vindo a Salvador. Alfa Juliette, portará o 3-1-2. Muito bom dia, 369 sinalização no portão 62, informação é a Oscar, pronto, cópia. 3693, bom dia. Para Guarulhos, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, perfil da subida da El, Leda Motiva e Ampers do 1-0 até Taubaté. 5175, transponder, controle 120.8. O 3693 da Santa, autorizado São Paulo Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, curva direita no perfil da El Leda Motiva. Ingressa Pêrdulo 10 até Taubaté. 5175 no transponder 208, é o controle, está 3693. Correto, champanhe para o estacionamento. Chamará. Salvador, bom dia, 9891, Fortaleza 330. 9891, bom dia, Fortaleza 330, autorizado. Decolagem da 1-0, curva esquerda. Perfil da subida Momo, Cogbo, Proti, via Upper Zulu 1-9, Bangu, conforme. 5164, ao transponder, controle 120.8. Aprovado, Fortaleza 330, curva direita posse, subida Momo, Cogbo, Proti, Upper Zulu. Alfa Juliette 03, hoje é a minha 3 também. O 3179, estacionado com 202, 3026, alterna Galeão para trás. 3179, táxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajustando 014, dará passagem à aeronave da Chanera ingressando agora na Juliette, irá partir no 03. É, a senhora poderia confirmar o ajuste de altímetro, por favor? 10, 17. Ah, 1017, obrigado. Voo 960, desça para 2000 país, autorizada com a ILS, reporte estabilizado. 2000 autorizado, reporte estabilizado, o 960. Azul 2590, redução de velocidade, 2100 mais. A gente vai iniciar a redução para 200, Atacando o Vitor Golf Eco no ideal de descida, desça para 1510, o ajuste chama 017. Ok, no portal, obrigado para 1510, o ajuste do Vitor Golf Eco. Pelo Salvador, bom dia, nada 3 do nome da história, de Trampo Rumo, 90, sem se dar para baixo. Canaria 319, bom dia, sala identificação. Autorizado de chegada bom, se desça para 4000 país, ajuste no 0 ou no 7. 4000 agora na 7, na 3179, livre a linha e decolada 10, vento é 150 graus no 0 nós, ajuste ao 10 no 7. A linha decola da 10, 3179. Autorizada 3693, chame transfer do táxi. Azul 27-2590, complete tradução para 1809. Vai seguir tráfego nessa posição de 12 horas 07 milhas. Desce para 3.000 pés, ajuste no 017. Assim a gente vai reduzir mais ainda para 170, o 2590. Do 179, decolado ao 02, chama o controle no 208. 208, boa. Fala, do 2196. Fala, 2196, bom dia, prossiga. Tá no 9, sempre daqui, seguro, nível 340. 2196, tenho pré-autorizado 360, sim, copia, aguarde coordenação. Agora, copia. Porto seguro 360 autorizado, decolagem da 1-0, curva direita, subida da EL, Leda Bidev, após Bidev DCC. 5177 transponder, controle 120, décima 8. Seguro no 6-6, decolada 10, curva direita, lá da EL, Leda Bidev, após direto. 5177 transponder, 208 após, é o voo 2196, bom dia. 296 é correto, já para o posicionamento. Olá. Uno 160, continue a aproximação, cheque o trem. O trem está embaixo, travado. Uno 160, tráfego avistado. Livre curso, pistão 90, vai ter 140 graus, o nono nós e o ajuste é 10017. 0017, 1160. Maraty, 1000 pés, decolagem da 17 com curva direita via corredor Axé. O transponder 01125, controle 120, decimal 8. Seu Juliette, já o acontecimento está correto? Preciso apenas que faça um check no equipamento rádio, a transmissão está muito baixa. Acionamento táxi de colágeno, 1-8-1-9-5, deixa agora no 0-7-1-1-0-7. Táxi 3-693-155, galeão 13-30. Autônomo oficial, cheque de equipamento de rádio, ininteligível a transmissão. Dois nós agora, vento. É, de repouso, um nono mesa. Ah, Brasília tá no 11, no 07. 3304, Brasília, 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida Arbor, Elefa. Via Ampers, 1-7. 5176 transponder, controle 120.8. Dia Azul 2590 estabilizado na final do ILS 1-0. 2590 continua a aproximação, número 2, aguarda totaliza. Check trem. Vai formar baixada travada, 2590. 7. 08 é o controle? Afirmo. Ah, havia acontecido 19-8. Para posicionamento. Dura 0981 para o posicionamento. 981 pátio 3 autorizado, estou em pronto para o táxi. Para o táxi. 160 direito no 211 no solo 07. 21. Baixou e travou agora o 2590 da Azur. 2590, aguarda somente pista livre. Aguarda. O azul 2590 direito, confirmando. Livre pouso, pistonão zero, vento. É, 140 graus, 129, ajuste 190, 17. Sente livre pouso, azul 2590. Manona 60, bom dia, taxi em Alfa, chame antes do Juliette, bem-vindo à Salvação. Alfa, bom dia. Bom dia, prossiga. Bom dia, em forma de estacionar na posição estado 9, solicito acionamento posterior para o pushback. Estou ciente do acionamento, estou pronto para o pushback, 2196. Camarada, 2196. Papa Romeu, hotel Juliette, você é autorizado o táxi até o ponto de espera da Oscar, reporte pronto. A 3693 é a torre? Siga a November Oscar Week. Carro 9510, o corredor caixa prego para o regresso. Pensa November Oscar Week, uma apresentação visuais, loja chama 017, via corredores, reparte uma rotatória visual com o campo. Gente das condições, vai manter visual. Via corredores, reportará na rotatória visual com campo 90, Oscar Week. SAM 3179, chama o campo Recife, 13325 e ao CERN, 13395. 13395, a primária confia, por favor. Área 13325. 3325, 3395. Nono 60, copiou? Negativo. Ingresso Juliette, portão 10. Juliette, para o 10, muito obrigado. Colado 97, vai ter 140 graus 10, nós hoje 10, 97. Então Juliette Serra, porta fora do solo. Sente o Charlie Alfa Tango, mantém as condições visuais, o ajuste chama 017, só sobre transponder. Informo que ainda não recebo o transponder. Informe o código acionado. Sete pushback acionamento. 3304, aeronave da Gomes Alibro é retaguarda, está autorizando e chame pronto para o táxi. Autorizado semana, 3304. São Jantel Juliette Serra, fora do solo. Hotel Juliette Serra, ciente, visual. Controle agora 1208. Bom voo. 208, obrigado. Controle, é o Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, bom dia. Mantenha as condições visuais, o ajuste chama 017. Direto Manati, reporte 20 milhas fora. Direto Manati, reporta 20 milhas fora, Hotel Juliette Serra. Está autorizando, chame pronto para o táxi. Três meia, 693, decolada 112, controle 1208. 208, boa. Controle Salvador, é o SAN 3693. SAN 3693, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto Lisa. Direto Lisa, nível 340, restrito 3693. Localizador, Xamé 319. Xamé 319, complexo final Xamé Torre, 11895. Torre 395, boa. E a Pesulo 21, a parte conforme. 5407, transponder, controle 1, 20, 8. 7360 para Curitiba, a rota conforme, decola da décima, curva direita na árvore Elefa, aerovia Pesulo 21, o transporte 5407, o transponder 120, confirmo. O transporte 5407, o controle 1208. 3859 correto, impede para o estacionamento. Claro. 989, pode esperar pronto. Totalmente pronto, 989. Afirmativo. A linha decola da 1-0, ventão 40 graus 1-0 nós, ajuste no 0, no 7, agilizando manobras, ter 2 da Oxané, 1 milha do externo. O Rio agilizando. 693. Voo 1184, bom dia, sendo identificação, autorizado chegar da mar e descer para o nível 050. E vai dar potência um pouquinho acima de idle para a partida do segundo motor. Confirme. É o Gol 2196, informa que vai dar potência um pouquinho acima de idle para a partida no motor. Eu tô ciente, Gol 2196. SAN 3304, estacionado, é pronto pro táxi. 165 a bordo, 3 horas do Uberlândia. 3304, táxi via paciente, a conta de espera, torre 118, decimal 95, ajustando 014, bom voo. 10114, é o ponto de espera, obrigado, bom dia, SAN 3304. 3304 apenas confirmando o ajuste no 017. Rio 17 agora voltando, 3304. Rio 9811, decolado aos 15, controle 1208. 208, viu? Controle, bom dia, Rio 9811, decolado na Momo. Rio 9811, bom dia, contato radar, suba para o nível 330. Após 2000 saída, autorizado direto código. Após 2000 direto código, Rio 9811. Visual com aeródromo Vitor Golf Eco. Vitor Golf Eco, chame a torre, 1895. 1895 Eco, grato. Torre Salvador, bom dia, Papatango Vitor Golf Eco. Eu, November, Oscar Witt, informo tráfego 12 horas 4 milhas, mantendo 1510, rumo da rotatória, um Papa Alfa 34. Seguinte do tráfego a 12 horas 4 milhas. Por gentileza, solicita para mim o transporte para os dois passageiros que vão para o terminal principal. Quantos passageiros, confirme, Vitor Gouveia? São dois passageiros. Dois? Afirmativo. Gente. Torre, Papa Roberto, Elefa Tango. Dá-lhe Alfa Tango, prossiga. Nas proximidades de Buraquinho para regresso a Hangar da Mata, senhor. Ciente, reporte na vertical da Estrada do Coco e aguarde instruções. Tenho duas aeronaves aproximando o final da 17. Uma é um Papa Alpha 34 e a outra é um Charlie 150. Aproximando já, a primeira está a 4 milhas da final da 17, a segunda está a 8 milhas da final da 17. Ciente, das aeronaves em aproximação para a 17, vai manter a vertical da Estrada do Coco e rebota visual com as mesmas. Gente, assim que visual reporta, vai manter a outra vez norte da torre, o Charlie Alpha Tango. Assim que a gente conseguir, a gente encaixa o senhor. Grato, vai manter o setor norte da torre, Tango. Então, Salvador, o Tango 3304, para espera, pronto. Tango 3304, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento é 140 graus, 1 nós, o ajuste é 10, 17. Alinhar e decolar, pistão 10, Tango 3304. Espera, chamar 6311, mantém tua frequência? 6311, já livrou. 12111 no solo. 6311. Ingressando final, Vitor Golfier comigo. Gente, Vitor Golfier com a sua esquerda, helicóptero mantendo 500 pés. Sobre Lauro de Freitas, não vai interferir com a aproximação. Tráfego avistado, livre pouso, cabeceira 17. O vento é 140 graus, 99, 0097. 0097, ajuste autorizado, pouso Vitor Golfier. O Charlie Alpha Tango vai manter o setor norte, está no visual com a aeronave, senhor. Gente, visual enquadra-se como número 2, aproximando direto parte da bata, confirma? Afirmo. Gente, como número 2, reporta solo controlado parte da bata, o vento é 150 graus, 1 nós, hoje no 097. 150 com 11, vai como número 2, parte da bata, tá? Tô em Salvador, bom dia, gol 2196, ponto de espera da 10, pronto. 2196, alinha e manter após a rolagem o tráfego da TAM. Alinha e manter cabeceira 10. Após o TAN, alinhado e manterão 10, gol 2196. Frequência livre até o Gilete Serra. Controle Salvador, 99 Suíça e visual com a rotatória. Visual com campo na torre rotatória. Gente, Papa Romeo November Oscar Whisky, chame a torre 11895. Chama a torre 11895, obrigado. Gol 1184, cancelada as restrições de altitude. Desça para 2000 pés, ajuste no 017. Autorizada final ILS, reporte estabilidade. Cancela as restrições de altitude, 2010, 1017 se for Amaral, 184. O 9811 autorizado direto a Buco. Direto a Buco, grato, Rio 9811. O Papa Romeo November Oscar Whisky, vertical da rotatória, visual com campo. E essa final da 17, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, ingressa final da 17, reporte na final de 3 milhas. November Oscar Whisky, chance de estar na cidade, plantador está aberto. Então, e aí, na escuta do Papa Romeo November Oscar Whisky? Afirmativo, ingresso na final da 17, reporte na terceira milha da final da 17, November Oscar Whisky. Parado, 17, Charlie Alpha Tango, vai ingressar na barra. 7, Charlie Alpha Tango visual. O Papa Tango Vitor Golfieco, autorizado o táxi até o pátio 5, seu solo aos 2 anos, passe na frequência livre. Oi, na escuta do Papa Romeo November Oscar Whisky? Afirmativo, November Oscar Whisky, confirma como recebe a torre. November Oscar Whisky, confirma como recebe a torre. Subi para o 360, sua frequência está muito ruim. Suba para o nível 360, autorizado direto Elefa, o TAN 3304. Subi 360, direto Elefa da presente, TAN 3304. 0 graus, alemão 2, ajuste 1, 0, 1, 7. Tipo decoração, 1, 0, 1, 0, 1, 7, gol 2, 1, 9, 6. November Oscar Whisky, a torre voltando? Passa rodando November Oscar Whisky. Escuta November Oscar Whisky. Retro de Salvador, na escuta que passa rodando November Oscar Whisky. Papa Romeu November, ótimo, Luiz, que vai, escuta, prossiga. Papa Romeu November, ótimo, Luiz, que está na torre, 1985, e ao térreo 1285. Para Valença, 15, correção 1 no meu pé, decolagem da 17 com curva direita no corredor a chefe. O transponder 0122 e o controle 120 decimal 8. TR-12685. 2545-2685, 1981. Controle de Salvador, bom dia, gol 2196, Dael Leda Bidev, passa 2360. Aguardo, gol no 1184, reautorizado 3000 pés. Faz espera na posição duna devido tráfego com falha de comunicação na terminal. Ok, espera, espera em duna o gol no 1184 a 3000 pés. Gol 2196, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, subindo 360, gol 2196. Confirme. 3259, 4 para estacionamento. Autorizado, chame para o táxi. Controle, o gol no 184 pode efetuar a órbita com este inbound aqui, com curvas pela direita? Não dá critério, gol no 184. Copiado, obrigado. E o ajuste 10017, livre pouso, pista livre. Livre pouso 17. Informo que já estamos emitindo a luz verde via lanterna. Porte visual com a lanterna. Informo que já estamos emitindo também o sinal luminoso verde via pistola, ok? Tem livre pouso. Iniciando espera sobre Dona, 3000 pés, o inbound é 102, o 1184, com curvas para a direita. Tem que só será necessária apenas uma órbita ao gol no 1184. Ok, senhora, na sua escuta. Só 3304, estamos já para o Recife, 1288 e ao TERN 1353. Recife. 1288, alterno 353, tá? 3304, bom dia. Para o táxi, está com 4 horas de autonomia, alterna Guarulhos, com 129. Para 2000 pés, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Ok, senhora. Então completa a órbita, descendo para 2000 pés e informar estabilizado. O 184. Gente, até o pátio da base. Confirma agora como recebe a torre. Gente. Novembro, acho que eu esqueci a torre voltando. Conseguiu avistar a pistola luminosa? A pistola luminosa? Com sinal verde? No nome é a zero. Sol 2196, está no centro Recife, 13325 e ao CERN 1339. 3385. Alterna 3395, 2196, bom dia. Romeu Bravo, Vitor Tango, bom dia, sua identificação. Vou ir direto à posição Duna. Desça para 3 mil pés, o ajuste é uma 017. Bravo, Vitor Tango, se tiver condições de incrementar a velocidade, eu agradeço. Estou localizando a distância, gol no 184. Uno 184, completa o sinal de chame a torre, 1895. 1895, 1184. O Bravo de Sotango por controle, voando Duna rotatória, dá no mesmo, a critério do senhor. Estou vendo Da 3859, decolado aos 31, controle 1208. 1208, da 3859, tenha um bom dia. Lavou, bom dia. Obrigado. Toro, 8632. 6312, agora 5/5, para Recife, nível 350 autorizado. Decolagem da 10, curva à esquerda, descida subida Pucca, Jamo, Caju, após conforme rota. 5174 transponder, controle 120 decimal 8. Para funcionamento. Ali mantém cabeceiro na 7, de uma forma mesmo. Prossiga. Saúde da província para Guarulhos, por gentileza. Tem a sua cópia completa, senhor aceita? Opa. Guarulhos, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita. Perfil da subida da El, Leda Motiva. E upper do 10 até Taubaté. 5426 o transponder, controle 120 decimal 8. Autorizado para Guarulhos, então, nível 3, só agora. Levado a nossa subgruta da Luta Mótima. Outra subgruta, o Luta Mótima. Controle 208, transfone 5426, Renata 319. Responda 5426-6311. 5426-6311. Treinamento correto, chame para posicionamento. Amarelo. 0-21-50 graus 11 no nós, a gente no 0 na 7. Ok, menos 17 autorizado, 1184. Dono 648, bom dia, está na identificação, autorizado chegada Mari. Desça para o nível 050, redução de velocidade 240 nós, número 2 na aproximação. 050 já está reduzido, 648. 1184. 1184, solo 37, controle de solo em 1211. 211, boa. Lima Alfa Romeo, livre decolagem da 197, o vento é 150 graus, 1119, hoje 1097. Livre decolagem. Gente, do Juliette. Alfa da reportagem do Juliette. Sete Novembro Yankee Mike, mantém as condições visuais do ajuste no 017, via corredores, reporte na rotatória visual com campo. 017, via corredores, reporte na rotatória visual com campo, 9, Bravo Vista Sangua, mantenha presente velocidade até a próxima duna. Gente, vai manter o tipo de duna possível, Bravo Vista Sangua. Controle de salvação por dia, é o azul 4450, salvação total. Azul 4450, bom dia, a plana identificação, autorizado, chegada Mari. Desça para o nível 060, redução de velocidade 250 nós, número 3 na aproximação. Salvador, Alfa Romeo Lima, Alfa Romeo. Alfa Romeo Lima, Alfa Romeo, bom dia, mantém as condições visuais. Ajuste pela 017, eu passo fora da barra. Muito bom dia, mantém condições visuais, 1.000 pés, reportará no farol da barra Lima, Alfa Romeo. Essa informação aqui. 2770, bom dia, para Porto Seguro, nível 200 autorizado. Decolagem na 1-0, curva direita, subida da El Coral, via Golf 677. 5432 transponder, controle 1-20 decima 8. 0, redução de velocidade 240 nós, número 4 na aproximação. 3259, chama o centro Recife. 1288 e ao teste 1353. Ok, Recife 1288, ao teste 353, tá 3259, bom serviço, obrigado. Juliette, 1184. 04 é o portão 1184. Portão 4, obrigado. Salvador, bom dia, 3896, informação para 3896, bom dia, sua identificação, autorizado, chegada Mari. Deixa para o nível 070, redução de velocidade 250 nós, número 4 na aproximação. 3970, bravo, Vitor Sango, está autorizada a sinal ILS, porém ainda se mantém a 3.000 pés. informo tráfego 12 horas a 11 milhas. O Papá 28 Alfa mantendo 1.500 pés nos corredores. Quem que vai descer, manter 3.000, autorizado final ILS, Bravo Delta. Solo Azul 2770 para chegar em estacionamento. Baixa 3 autorizado, deixa eu ir para o nosso aerotáxi. Autorizado, 2770. Duna 648, está autorizado, Duna da presente, desça para 3.000 pés, ajusta no 0 no 7. Duna, Bravo, situação autorizada, descida para 2.000 pés, reporte estabilizado. 2.000 pés, vai reportar estabilizado, Bravo, situação. Para o táxi do Azul 2770, temos 21 no POAB, 3 horas e 20, altere na Vitória. Táxi autorizado via Apache, Índia, ponto de espera, torre 1, no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 7, bom voo. Obrigado, quando lá de 8, 95, bom trabalho. Lima Alfa Romeo, frequência livre. Azul 2770, próximo ponto de espera pronto. 2770 autorizado a alinhar e decolar.